A solidão tá aí na porta e quer entrar. O ódio invade, a gente fala sem pensar. Mas já pensou, meu bom? Ó, só que fita os moleque metendo fita só pra poder encheirar. Tinha um moleque na esquina pedindo um troco. Tava sem nada no bolso e não tinha má intenção. E dois moleque numa moto portando um cano. E entre anjos e demônios, esses não tem compaixão. Me dá um trocado, dizia o moleque sujo. Mas o preconceito é imundo e na sua cara um aquadrado. Os dois moleque da moto rodando à toa e não se contentar com pouco. Olha só essas paradas. Menor com trauma resolveu ficar em casa, pois já não era seguro o modo que se encontrava. E os dois moleque resolveram enquadrar o mesmo cara da quadrado que esses cara pensavam. Naquela hora o menor era pra tá lá. Ainda bem que da sua casa não saiu. Pois os moleque da moto foram alvejados e na hora foi morte certa. Eu sei que ninguém sorriu. Boa Vé Maria faz quem suas casas tá em paz. Esse tipo de relato por aqui ouvi demais. Nas esquinas da quebrada por aqui já ouvi de tudo. Eu já ouvi vários relatos, mas sou cego, surdo e mudo. Prefiro ficar na minha e parceira, a vida é curta. Eu tô ralando pra caralho, que é pra ver se as coisas mudam. Quem já ficou frente a frente com o oitão engatilhado, sentiu na pele o medo de virar mais um finado. Aqui sempre foi de boa, mas também foi embaçada. A gente correndo aqui em cima e a bala comendo lá embaixo. Somos refém do medo, ninguém sabe quem é quem. Mas tudo isso me serviu pra mostrar que o mal não convém. Os menor que tão entrando e novinho já tão morrendo. E nós narrando as histórias que é pra servir de exemplo. Aí menor pega a visão, o crime não é fantasia. No final é cemitério, missa de sétimo dia. Eu de boa aqui na esquina, de repente dois suspeitos. Eu corro logo pra casa porque bateu aquele medo. Lá embaixo ratatá e no outro dia a notícia. Acertaram um fulano, mataram quem não devia. A escrevivência, a gente relata o que a gente vê e o que a gente vive. Não tem como fugir disso, mano. Relatos de ódio. Tô focado que nem minha mãe, domingo na missa, purificando o corpo onde a paz predomina, mortificando o seu ódio, renovando pra vida. Meu ódio só ameniza quando ele vai pra escrita. Fico abismado com menor sonhando em ter um oitão, querendo ter idade pra entrar na facção. Filmar a execução atirando no pé ou na mão de algum noiado que na quebra roubou o cidadão. Sonhando em ter um C4 balas, mas isso aqui não é Matrix. Cê não se esquiva das balas, cê não se esquiva do ódio de um jornalismo nojento que pra ter exclusividade suborna o sargento. Então se liga, cara, repara, a vida é cara, mas tem muito cara aqui na área morrendo de graça quando a arma dispara bala, abala toda uma casa ao vê-lo com a cara na vala. Eu falo minhas ideias, ó, se quiser refita. Na minha quebrada rola uns bang e não é só o som do Anitta. Distorcem as leis, distorcem até o evangelho. E a polícia mata mais negros que Domingo Jorge Velho.